Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Salmos 25 e verso 10. Com esse salmo eu quero cumprimentar a todos os milhares de ouvintes, os amigos, os irmãos. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João, capítulo 5. E versos 6 e 7. Bom dia, meus amados irmãos. É com prazer que nós estamos aqui nesse início de semana, nessa segunda-feira, para prosseguir falando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que este final de semana que passou, quando muitas famílias se reuniram, especialmente aqueles que hoje ainda podem estar perto de suas mãezinhas, estiveram, talvez muitas pessoas viajaram para estar com a sua mãe e que já estão de volta nas suas atividades. E eu tenho certeza que Deus, esse Deus do céu, gostou muito disso e que muitas bênçãos juntos certamente foram alcançadas por esses familiares que se reuniram nesse momento de tanta alegria dentro dos lares. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Queridos irmãos, nesta manhã eu quero falar dessa intimidade que podemos ter com o nosso Deus. É como uma forma de oração, nós podemos expressar a Ele: Deus, em Teus braços eu estou seguro. Em Teus braços, Senhor, eu me sinto confortável. Em Teus braços eu tenho esperança. Em Teus braços eu me sinto como uma criança no aconchego dos braços da mãe. Em Teus braços, à noite, que às vezes o silêncio perturba, se faz como dia, um dia de radiante sol. Em Teus braços, Senhor, a tristeza, ela salta de alegria. Em Teus braços, o pranto desta mãe, deste pai, deste moço, dessa moça, transforma-se em melodia, porque em Teus braços nós nos sentimos seguros. Em Teus braços, o frio é aquecido. Em Teus braços, descanso em paz. Em Teus braços, Deus eterno, a minha alma se satisfaz. Enfim, em Teus braços, Senhor Jesus, eu repouso, eu acordo para uma jornada de mais um dia, de mais um final de semana que se aproxima. Eu te pergunto nesta hora, é assim que você está vivendo? Ou você está nos braços do sofrimento, da decepção, da angústia, da dor, do sonho frustrado? Em que braços você está lançado? Na droga? Tu busca o teu conforto no álcool? na vida promíscua, numa vida de traição, de mentiras, de conversas frívolas. Querido, entrega a tua vida a Cristo. E se você fizer isso, Ele te acolhe, Ele te recebe como filho e te abençoa e te nutre com o pão vivo que desceu dos céus, com a palavra viva que é poderosa e eficaz. Que Deus abençoe a você, em o nome de Jesus. Se acomoda aí. Meu Deus, Deus, meu Deus, oh, oh, oh, não, não, não, não, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Filho, quero nesse momento orar por você. Nosso Deus e Pai, cuja presença nós estamos, nós reconhecemos a tua grandeza, teu infinito amor, e nós já há muitos anos, nós temos provado o que é estar seguro nos teus braços. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que está em Cristo está escondido em Cristo, em Deus. Que coisa boa nós sentirmos protegido por alguém que disse: e todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te adoro nesta manhã. Eu te agradeço por esse homem, por essa mulher que está saindo das garras, dos braços de Satanás, da droga, da prostituição, de uma vida livre, e está se jogando nos braços do Cristo vivo, daquele que foi estendido nas áreas da cruz e deu a sua vida por nós e disse: vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Meu amado Deus, que esse final de semana seja momento de vidas reconstruídas, de lares refeitos, de perdão, de palavras amorosas entre familiares. É a minha oração, é o meu pedido, Deus. Livra da morte aqueles que vão viajar. Esconde do homem mau, do mau motorista, do homem embriagado. Deus, nós não queremos ouvir notícias ruins. Nós queremos ser protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Em o nome de Jesus. Agora e sempre. Amém e amém.